Alô, alô, dona de casa, fiscais do presidente, se liga, tabela de preço na mão e vamos lutar contra a inflação. Se liga, tubarão. E não é mole não, vivendo dessa maneira, eles inventaram essa tal de inflação. E o presidente deu aquela rasteira, não é mole não. Não é mole não, tubarão. Salário é o mínimo, porém é o máximo que eu consigo vencer. Desconto pro INPS e o maldito leão ainda quer me morder. ORTM e INPC, eu escuto dizer, mas não sei o que é. Eu só sei que recebi meu pagamento, não deu pra comprar meu alimento. Remarcaram os preços e eu fiquei a pé. E... não é mole não, tubarão. Meu crédito é cortado na praça, não me vendem fiado, nem o que comer. O banco não me empresta dinheiro porque não tenho bem. Para me garantir, veja bem, não pedi nada emprestado. Dizem que devo dólar adoidado ao famigerado FMI. Já pode com a sua família fazer sua ceia. Se os federais chegarem no supermercado, encontrar os preços remarcados, dá um bolacha no gato e mete na cadeia. E... não é mole não, tubarão.